2013, cabeça MC, Laus. Cada um escolhe o que lhe faz bem. Cada um sabe o valor que tem. Cada um sabe o peso que carrega. Na hora certa, escolha certo, o tempo nunca espera. Meu teto é bem mais que o meu boné. Meu mundo é onde tá meu pé. E muda quando eu bem quiser. Meu céu é a mente, atrai o que eu desejo. Coração bate forte perto do que eu almejo. As paredes, meu corpo, segurando a vontade. A luz é o sol de todo dia, ilumina até tarde. Nunca fica escuro, nem quando eu fecho o olho. Pois de olho fechado eu penso e primeiro escolho. Indecisão não pode fazer parte do cardápio. O tempo nunca para. O relógio me fez ser ágil. Acreditar que a realidade é só questão de tempo. Foco na meta pra concretizar qualquer desejo. Observei bastante e percebi que a gente nasce e morre sozinho, mas vive junto no caminho. Esquerda, direita, vermelha, azul, qual você aceita? É o momento que ninguém escapa das escolhas feitas. Cada um escolhe o que lhe faz bem. Cada um sabe o valor que tem. Cada um sabe o peso que carrega. Na hora certa, escolha certo, o tempo nunca espera. Por isso nós estamos no jogo, pra não cair na mão desses bobos. Respeita os velhos e cuida dos novos. Rap do bom pra mim é estouro. Enquanto eles acham que tá fácil, tá bom. A gente faz parecer fácil fazendo esse som. Estudo, tempo e trabalho lapidaram o dom. Enquanto os gravam tudo errado nos beats fora do tom. Sem competição, sem noção, quer falar dos irmãos que faz. Todo mundo flagra alguém incapaz e que só fala demais. Humildade pra ser mais igual, pois cada um é diferente. Respeito é essencial, olha o mundo na sua frente. Vem de avalanche, pega de surpresa os desavisados. Cada um fez sua escolha, melhor está preparado. Cada um que escolhe aquilo que te faz bem. Cada um que escolhe sabe o valor que tem. Cada um que escolhe sabe o peso que carrega. Na hora certa, escolha certo, o tempo nunca espera. Cada um que escolhe aquilo que te faz bem. Cada um que escolhe sabe o valor que tem. Cada um que escolhe sabe o peso que carrega. Na hora certa, escolha certo, o tempo nunca erra. Cada um escolhe o que te faz bem. Cada um sabe o valor que tem. Cada um sabe o peso que carrega. Na hora certa, escolha certo, o tempo nunca espera. Cada um escolhe o que te faz bem. Cada um sabe o valor que tem. Cada um sabe o peso que carrega. Na hora certa, escolha certo, o tempo nunca espera.